Palma, eu Vitor Charlie Eco, serviço radar encerrado, 5, 4 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, chama agora o controle Ilhéus, 120, décima 1. Até, abraço, bomba. Salvador, bom dia, o Xané 6251. Bom dia, prossiga. Por gentileza, nossa autorização para São Paulo Guarulhos está ciente da informação Golf. Ok, ciente, aguarde a cópia, Xané 6251, no pista 1117. Ciente da pista 17, teria a saída prevista? Da El. Obrigado. 6251, copia. Prossiga. Oceana 6251, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pêzulo 10, Múdila, Pêzulo 4, Mia, Pêzulo 44. Decola da pista 17, perfil de saída da El até Leda, após voar direto bridge, transponder 5454, controle 11935. Gente, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decola da pista 17, da El Leda Bridge. Upper Zulu 10, Mudla. Upper Zulu 4, Mike India Alpha. Upper Zulu 44. O transponder 5454 e o controle de saída 119.35. Correto, chame pronto, Oxana 6251. Tamarei pronto. Whisky Juliette November, prossiga. Bom dia, Whisky Juliette November, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. E reporte no término, Whisky Juliette November. Juliette November, reportará no término, grato. Juliette November, informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Grato, bom dia. Sente, bom dia, Whisky Juliette November. Salvador é azul 4177. Informação Gold, solicitando vitória do 360. Gente, aguarde cópia, azul 4177. Aguarde azul. É a saída prevista para o estudo? Saída da El. Da El, transição de 10? Transição, ok. Copia o 4177. Azul 4177, Vitória, aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, correção. Decola da pista 17, perfil de saída da Eulê, da Eudes, com curva direita. Transponder 5467, controle 11935. Autorizado 360 para Vitória, via Amplio 50, decola da 17, saída da El, Leda, Eudes, 5467, transponder, 1935, controle, azul 4177. Azul 4177, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, Xané 6251, pronto para o pushback no momento, está na remota do... Livre, chame táxi, 6251. Está livre, chamar a táxi, 6251, obrigado.